Galera, de novo aqui no avião. Bem na hora. Parece que as passagens foram, a gente comprou primeiro que o horário do voo é 6h59. Precisamos corrigir essa logística. A logística precisa estar condicionada à live de Bom Dia. É, verdade. Né? Ou então transferir em alguns momentos a live de Bom Dia para a live de final do dia. Eu acho que isso pode acontecer. Bom almoço. Boa noite. Bom almoço. É porque eu não consigo avisar as pessoas. Como é que eu aviso as pessoas que vão transferir, entendeu? Tipo, talvez teria que ter o e-mail de todo mundo para avisar, sei lá. Ó, precisamos de sugestão. São 6h30. Eu entrei ao vivo aqui. Não sei se é uma coisa errada, mas não tem ninguém. Acho que de 6h30 não aparece ninguém. Eu entro 7h15, né? 6h30 a turma. 6h30 a hora que normalmente fica que eu. Fica gravado, né? Fica gravado. Fica gravado, então a galera consegue. Normalmente 6h30 a hora que eu acordo pra fazer a live. Mas eu agora tô no clube das 5 a.m. Clube das 5 da manhã. Ontem e hoje. Caralho, não tá aparecendo ninguém, ninguém, ninguém. De vez em quando dá problema. As pessoas estão dormindo. Mas de vez em quando também dá um problema de notificação e tal, enfim. A notificação demora pra chegar, né? Pode ser que seja isso. Eu não recebi notificação aqui ainda. Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que pelo celular notifica menos? Não sei. Não, acho que não. Você tá aqui. Quer dizer, aparece, quando eu abro o YouTube, aparece direto, mas você não tá aparecendo. Mas não notificou para as pessoas. Que merda, né? Enfim, vai ficar gravado. É. E as pessoas, quando acordarem daqui a pouco, entrarem e vão ver. Bem, eu tinha até muita coisa para falar, né? Porque ontem o evento foi massa. O evento... Eu entrei só para ter alguém. Ter alguém. Então agora já tem... Obrigado. Last call, embora eu ficar com a sensação de estar assim sozinho. E sabe qual foi a minha sensação no evento ontem? O evento tinha... E aí, papai? Beleza? Cê é basquete ou é vôlei? Basquete. Basquete, né? Qual o nome do time? Basquete. Basquete cearense. Tu quer saber jogar onde agora? Pra São Paulo. Pra São Paulo? Pindamonhangaba. Pindamonhangaba. Do caralho. Prazer aí, viu, cara? Prazer, velho. Caralho. É. Desculpa pra caralho, mano. É nóis.